Me deixa ser a pausa da sua tristeza, já que ela gosta de te visitar. Olhos de água não combinam com você e suas danças. Te encharquei de risos. Quantos paraísos você visitou enquanto abraçava o travesseiro? Você fingiu ser nuvem. Construímos ilusões de sua desordem. Aprenda a confiar em você. Confiar em você. Seu brilho não se encontra em joias. Você não entendeu. Não se cobre tanto. Você não se vê. Nem como os olhos dos outros enxergam você. Ah, ansiedade te engana. Você acredita mais nela do que em mim, porque me deixa ser a pausa da sua tristeza, já que ela gosta de te visitar. Pares de água não combinam com você e suas danças. Pediu pra eu rir enquanto me fez chorar. E bem lá no fundo cê sabe que não é de tristeza. Fez um maremoto em mim, tempestade atemporal. Cê já tomou banho nas águas da minha alegria. Ai, dá pra ver que quando a gente chega lá, toda a natureza pausa pra observar. Que eu trovejei o meio do céu pra você chamar de nuvem, minha boca ao te molhar. Chove chuva, mas não molha dentro, pois já não existe espaço, cê sabe como me ocupar. Acha que venceu, eu sei, mas quem ganhou fui eu. Não tem tempo pra agonia se a gente tá aqui. Deixa ser a pausa da sua tristeza, já que ela gosta de te visitar. Olhos de água não combinam com você e suas danças. Me encharco de riso. Ai, bueno. Olá, papi. Es que estoy pensando. Te extraño, tío. ¿Cuándo me vienes a ver?